sinal stop, parar. E os outros deixar passar. Passadeira, os carros devem parar. E as pessoas podem passar. E assim nós aprendemos quando estamos.